Artigos originais. Título, pós-graduação, stricto sensu, como espaço de formação de docentes em serviço social, eis o desafio. Autora, Maria Florência dos Santos. E-mail, maria.s.social@hotmail.com. Autora, Gabriela Cristina Carneiro Viglione. E-mail, gabaiviglione@hotmail.com. Autora, Nancy Soares. E-mail, nancysoares15@gmail.com. Resumo. O presente estudo iniciou-se ao se observar os desafios da docência e os rebatimentos do neoliberalismo na educação pública. Assim, o artigo tem como objetivo relatar a experiência do estágio de docência em serviço social vinculado ao programa de pós-graduação em serviço social da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, campus de Franca SP, no âmbito do doutorado, e do departamento de graduação da mesma universidade, com o intento de apontar os principais desafios no exercício da prática da docência, identificar a legislação pertinente e as possibilidades existentes para o processo de formação de docentes comprometidos com o projeto ético-político profissional. Deste modo, os resultados apresentados trazem a sistematização da experiência de estágio, além da pesquisa bibliográfica e documental baseada numa concepção teórica-metodológica crítica-dialética. De start, o estágio de docência contribui com a formação crítica, criativa e propositiva de futuros docentes, todavia frente ao sucateamento da educação pública e demais políticas sociais enfrentamos diversos desafios, dentre eles a educação bancária, neoliberal e as manifestações das expressões da questão social em sala de aula, as quais requisitam respostas qualificadas dos, as, profissionais. Ademais, identificou-se ainda a necessidade de introduzir disciplinas sobre didática e metodologias de ensino, na pós-graduação, stricto sensu. Palavras-chave, formação profissional. Assistente social projeto ético-político profissional. Estágio docência. Notas introdutórias. Abre aspas precisa-se avançar e assumir a docência como espaço ocupacional importante no mercado de trabalho atual, inseri-la nas discussões sobre exercício profissional da mesma forma que discutimos o trabalho profissional na área das políticas sociais. Fecha aspas, Martins, 2006, p. 220. O processo de formação profissional de assistentes sociais sofre todos os rebatimentos da sociedade a qual faz parte, ou seja, está inserida numa sociedade de domínio do grande capital, a qual não busca responder demandas da população, mas impor normas, comportamentos e introjetar necessidades mercadológicas nos sujeitos, principalmente com o objetivo de obtenção de lucro a fim de atender aos interesses antagônicos. Interesses disseminados através da ideologia da classe dominante abre nota abre aspas as ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante. Fecha aspas, Marx, Engels, 2009, p. 67, grifos dos autores, fecha nota, que por meio de diversas instâncias tentam moldar as formas de se comportar, vestir, consumir e viver da classe trabalhadora. Assim, esse modo de produção, denominado capitalismo, dita suas regras em todas as esferas da vida humana, inclusive, no processo de formação profissional. No que se refere à profissão de serviço social, segundo Yamamoto, 2007, está inserida na divisão sociotécnica do trabalho, e desde a sua origem a profissão é requisitada para atender demandas sociais, econômicas e culturais de classes antagônicas. A profissão foi institucionalizada pelo Estado no momento que este reconheceu que a questão social precisava ser tratada, para além de caso de polícia, violência e de repressão, para questão de direito e de política pública. Evidente que este reconhecimento não parte da iniciativa de um suposto Estado garantidor de direitos, mas sim é condicionado para controle das massas populares que reivindicavam seus direitos frente às mazelas sociais vividas. A visto disto, percebe-se que o assistente social é requisitado para atender demandas postas pelo embate capital e trabalho conforme assegura Yamamoto e Carvalho, 2014. Abre aspas como as classes sociais fundamentais e suas personagens só existem em relação, pela mútua mediação, entre elas, a atuação do assistente social é necessariamente polarizada pelos interesses de tais classes, tendendo a ser cooptada por aqueles que têm uma posição dominante. Reproduz também, pela mesma atividade, interesses contrapostos que convivem em tensão. Responde tanto a demandas do capital como do trabalho e só pode fortalecer um ou outro polo pela mediação de seu oposto. participa tanto dos mecanismos de dominação e exploração, como, ao mesmo tempo e pela mesma atividade, da resposta às necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora e da reprodução do antagonismo nesses interesses sociais, reforçando as contradições que constituem o móvel básico da história. A partir dessa compreensão é que se pode estabelecer uma estratégia profissional e política, para fortalecer as metas do capital ou do trabalho. Fecha aspas, Yamamoto, Carvalho, 2014, p. 81. Percebe-se que a profissão surge para atender demandas de classes sociais contraditórias, sendo que no Brasil, vivia-se um processo de industrialização do país, gerando o crescimento das cidades, o que exigia uma série de serviços, portanto, de intervenções do Estado. Nota-se ainda, que o profissional foi requisitado a partir de demandas societárias da época, e que em cada conjuntura histórica, são elencadas demandas e exigido respostas aos assistentes sociais, categoria profissional que vem avançando, mesmo em meio a uma realidade controversa, pois propõe um projeto ético-político profissional, que visa a transformação social, baseada numa teoria social crítica. Embora sofra forte ameaça no cenário atual, uma vez que foi eleito como presidente da República do Brasil, em 2018, um governo que defende o projeto do grande capital e se apresenta com ideias extremistas, contra toda teoria que seja crítica e que pretenda outra ordem societária que não seja a ordem vigente. Assim, na contemporaneidade, com a investida do neoliberalismo e a sua adesão pelo Estado, a profissão vem sofrendo grandes rebatimentos, tanto no tocante à formação profissional, quanto nos campos socioocupacionais de trabalho, o que demonstra grandes desafios para a categoria profissional. Vive-se a era do desemprego estrutural, das precárias e frágeis relações trabalhistas, da subcontratação, da terceirização, da informalidade e do desmonte dos direitos sociais. E todas essas questões são transformadas em demandas, pelos, as, seus, suas, usuários barra as e requisitado respostas profissionais aos assistentes sociais, que também fazem parte da classe trabalhadora assalariada, ou seja, igualmente vivenciam estas mazelas no mercado de trabalho. Mas que precisa responder, cotidianamente, às demandas impostas aos, as, usuários barra as, e para tanto, faz-se necessário a exigência de uma formação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa essencialmente crítica e comprometida com os interesses da classe trabalhadora e subalterna. Neste sentido, é imprescindível, diante do cenário atual de retrocessos e desmontes de direitos conquistados pelo povo, que os, as, assistentes sociais possam, abre aspas, desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir das demandas e margens no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não executivo. Fecha aspas, Yamamoto, 2007, p. 20, grifos da autora. Sendo assim, é solicitado aos profissionais a capacidade de desenvolver estratégias para realizar o seu trabalho, mesmo diante de um cenário onde o projeto societário que vem ganhando destaque é aquele que representa os interesses do capital. Corrobora-se assim, com a afirmação supracitada, mas para que a mesma seja possível, em sua concretização, é necessário comprometimento durante toda a formação profissional, tanto pelos, as, discentes, quanto pelos, as, docentes, embora compreenda-se a existência real e constante do desmonte e sucateamento na área da educação em todos os níveis, sendo assim, no nível superior não é diferente. Portanto, são compreensões amplamente relevantes para não se validar o argumento dominante meritocrático de culpabilização dos indivíduos nesse processo. Desta forma, busca-se no presente artigo, relatar a experiência do estágio docente em serviço social, mostrar os principais desafios na prática da docência em serviço social, e identificar a legislação pertinente e as possibilidades existentes para o processo de formação de docentes para o serviço social comprometidos com a construção do projeto ético-político profissional dessa categoria profissional, e por fim, expor como ocorreu essa experiência prática. O artigo é o resultado da sistematização de uma experiência do estágio de docência, além da pesquisa bibliográfica em artigos, livros e na legislação relacionada à temática. Um dos requisitos para o desenvolvimento do estágio de docência foi a submissão do projeto de estágio ao departamento de graduação, caracterizando como o mesmo seria desenvolvido, e posteriormente, com entrega de relatório ao final de cada semestre e a conclusão da disciplina. O método escolhido para análise dos resultados que se obteve com a experiência foi baseado numa concepção teórica metodológica crítica dialética, pois os autores selecionados para dar embasamento teórico às discussões possuem o direcionamento da teoria social crítica para explicar a realidade. Diante do exposto, este trabalho se apresenta na modalidade relato de experiência acerca do processo de estágio docente no âmbito do doutorado, vinculado ao programa de pós-graduação em serviço social da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, campus de Franca e ao departamento de graduação, desenvolvido no primeiro e segundo semestres de 2018, na turma do segundo ano do curso de bacharel em serviço social, do período matutino e noturno, realizado nas disciplinas de Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social 3º e Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social 4º, o mesmo foi desenvolvido na referida universidade. O estágio de docência, bases legais e exigências para sua realização. Conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/1996, em seu artigo 66, discorre que abre aspas a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado, fecha aspas, Brasil, 1996. Percebe-se que uma das exigências para atuar na docência em universidades é a obtenção da titulação de mestre, A, e barra ou doutor, A, adquirida em programas de pós-graduação, stricto sensu. Isto posto, o estágio docente, de acordo com o previsto no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UNESP, normas para concessão da Bolsa Demanda Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, alteração aprovada na reunião da Comissão de Bolsas em 11 de junho de 2014, no seu artigo 6º estabelece que, abre aspas, o estágio de docência será obrigatório para o discente do curso de doutorado, e deverá ser de 2 semestres para o bolsista, fecha aspas, UNESP, 2014, p. 3, esta exigência foi ratificada pela Instrução Normativa nº janeiro de 2018, concessão da Bolsa CAPES Demanda Social, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. A Portaria nº 76, de 14 de abril de 2010, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que regulamenta a oferta de bolsas do Programa Demanda Social, também trata sobre as obrigações do, da, discente bolsista, sendo uma delas a realização do estágio de docência. Abre aspas, art. 18. O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando a preparação para a docência, e a qualificação do ensino de graduação sendo obrigatório para todos os bolsistas do programa de demanda social, obedecendo aos seguintes critérios, fecha aspas, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, 2010. Em seus incisos consta maiores detalhamentos, inclusive que o estágio deve ter carga horária máxima de 4 horas semanais, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, 2010. Destarte, entende-se como obrigatório a realização do estágio pelo discente do programa da pós-graduação a nível de doutorado, por este fazer parte da formação profissional e como sendo um dos pré-requisitos para a obtenção do título de doutor, A. O estágio de docência também está previsto na Resolução UNESP nº 4, de 22 de janeiro de 1997, alterada pela Resolução UNESP nº 78, de 5 de setembro de 2002, UNESP, 1997, 2002, que regulamenta os estágios de docência de alunos de pós-graduação nos cursos da UNESP, assim todos os estágios nesse nível devem estar de acordo com essa resolução. Destacasse que uma das pós-graduandas barra estagiárias é doutoranda e bolsista coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior do programa de pós-graduação em serviço social da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da UNESP de Franca e que, portanto, tem dedicação exclusiva ao programa e obrigação de desenvolver o estágio em 2 semestres. No entanto, a pós-graduanda barra estagiária não bolsista também realizou o período de 2 semestres de estágio. Nisto, os períodos de estágio docente foram desenvolvidos de acordo com a Resolução UNESP nº 4, de 22 de janeiro de 1997, alterada pela Resolução nº 78, de 5 de setembro de 2002 e com o projeto pedagógico do curso de serviço social da UNESP. Além disso, contou com supervisão direta da professora responsável por ministrar as disciplinas de Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social 3º e Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social 4º, respectivamente no primeiro e segundo semestre de 2018 no período matutino e noturno, na turma do segundo ano. Para a realização do estágio foi necessária a submissão de um projeto ao Departamento de Serviço Social da Unesp, contendo justificativa, objetivos, metodologia, atividades a serem desenvolvidas, avaliação do estágio, conteúdo programático e plano de trabalho, com cronograma de execução das atividades. O mesmo foi realizado juntamente com a discente responsável pela disciplina e supervisora/orientadora do estágio. O projeto de estágio apresentado teve como objetivo geral acompanhar as atividades desenvolvidas nas aulas das disciplinas de Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social 3º e Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social 4º no segundo ano do curso de Serviço Social no período matutino para uma das pós-graduandas/estagiárias e no período noturno para a outra, sob o intuito de conhecer a prática docente em serviço social no locus da sala de aula e em atividades correlatas. No que concerne aos objetivos específicos, estes foram: participar na preparação e desenvolvimento das aulas junto com a docente da disciplina, adquirir conhecimentos sobre a prática pedagógica e os métodos utilizados e construídos por ela, compartilhar, com os, as, discentes, experiências e conhecimentos adquiridos na trajetória acadêmica, assim como aprender com os, as, alunos, as, num processo de troca e construção do conhecimento. Procurando atingir os objetivos elencados e conforme previsto na Resolução Unesp nº 4, de 22 de janeiro de 1997, alterada pela Resolução nº 78 de 5 de setembro de 2002, no seu abre aspas artigo 4º, o estágio de docência deverá abranger atividades diversas, observação, participação em seminários e aulas teóricas e práticas, participação em atividades extra-classe e regência de classe fecha aspas, Unesp, 1997, assim as pós-graduandas/estagiárias puderam participar destas atividades, mas sempre sob orientação e presença indispensável da prof. Responsável pelas disciplinas, cumprindo orientações previstas na referida resolução. Percebe-se que o estágio de docência é regulamentado, devendo atender a todas as exigências apresentadas pelas legislações mencionadas, sendo um processo organizado e planejado, com objetivos a serem alcançados e metodologia indicando sua realização. Além disso, deve ser supervisionado pela docente responsável por aquela disciplina, assim como necessita de autorização do departamento ao qual a disciplina esteja vinculada. Portanto, o estágio de docência desenvolvido atendeu a todos os requisitos previstos pelas normativas legais. A prática profissional do estágio docente, relatos e discussões. A assistente social é uma profissional que atua nas diversas políticas sociais, inclusive na educação, tanto no âmbito diretamente interventivo, através da assistência estudantil, diante das expressões da questão social, que podem interferir no processo ensino-aprendizagem, quanto na docência, contribuindo com a formação de outros profissionais, conforme previsto na Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de assistente social, regulamentação da profissão. Abre aspas Arte 5º constituem atribuições privativas do assistente social. Vê assumir, no Magistério de Serviço Social tanto no nível de graduação com pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular. 6º treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social. 7º dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de serviço social, de graduação e pós-graduação, fecha aspas, Conselho Federal de Serviço Social, 2012, p. 46. Portanto, são atribuições privativas do, da, assistente social atuar nas disciplinas que exijam conhecimentos específicos adquiridos em cursos de serviço social, a exemplo das disciplinas Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social 3º e Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social 4º, pois tratam dos fundamentos históricos e teóricos da profissão e as suas metodologias. A título de exemplificação, a disciplina abordou de forma analítica a história do serviço social brasileiro e o movimento de reconceituação na América Latina e no Brasil, bem como os 4 seminários de teorização do serviço social, a saber, Araxá, 1967, na busca pela teoria, Teresópolis, 1970, visando a metodologia, Sumaré, 1978, com enfoque na cientificidade, e Alto da Boa Vista, 1984, com discussão sobre as correntes filosóficas. Também realizou o estudo e reflexão da perspectiva modernizadora, reatualização do conservadorismo com reflexões, sobretudo na perspectiva de intenção de ruptura, conteúdo com base em textos do autor José Paulo Neto, sobre a consolidação acadêmica, universidade, método de Belo Horizonte, BH e o Congresso da Virada, e demais conteúdos expressos no plano de ensino elaborado. No que se refere às primeiras aproximações do estágio em docência, foram através do contato com a ementa da disciplina, e em seguida com a elaboração dos planos de aula, sempre sujeito a alterações, que eram realizadas no decorrer das aulas, para atender demandas dos, as, discentes. O plano de aula versou sobre os conteúdos planejados para cada aula, com respectiva atividade e referência sobre o assunto. O desafio foi buscar dinâmicas, alternativas para tornar as aulas mais atrativas e proporcionar uma horizontalidade no processo de ensino-aprendizagem. Embora a disciplina tratasse dos fundamentos históricos do serviço social, tentou-se uma adaptação dos conteúdos para relacioná-los às dinâmicas propostas, com o objetivo de moldar uma didática que facilitasse a construção e apreensão do conhecimento. Assim, teve-se 1. Rodas de debate, sempre de forma democrática, procurando construir uma relação horizontal no processo de ensino-aprendizagem. 2. Trabalhos em grupos, para debates, reflexões e responder exercícios para melhor compreensão e fixação dos assuntos. 3. Seleção de questões de concursos referentes aos assuntos debatidos. 4. Dinâmicas, muitas foram elaboradas e realizadas, a exemplo, em uma delas a turma ficou em círculo, onde se passava uma cesta com papéis embrulhados, cada um tinha uma pergunta/reflexão sobre o assunto discutido, enquanto passava uma música, no momento que a música parava a pessoa que estava com a cesta na mão retirava aleatoriamente um papel e lia em voz alta para a conseguinte tentativa de responder com a ajuda dos, as, colegas. 5. Recurso audiovisual, filme sob custódia seguido de debate procurando sempre associar com os assuntos já discutidos. 6. Letras de música, Cidadão de Zé Ramalho, para relacionar com leituras de conteúdos específicos da disciplina. 7. Vídeos selecionados de acordo com sua pertinência e associação ao conteúdo do plano de aula. 8. Apresentações de seminários pelas turmas, segundo ano diurno e noturno. 9. Aulas dialogadas, exposição de slides. 10. Retomada com resumos dos assuntos já discutidos. Dentre essas atividades, mantinha-se contato constante com os, as, discentes através do e-mail próprio de cada turma para envio dos textos, de forma a facilitar o acesso ao material, como no repasse dos slides utilizados nas aulas e para possíveis dúvidas ou outras demandas, a exemplos de comunicados importantes. Tais estratégias desenvolvidas em sala de aula, no espaço socio-ocupacional da docência, buscavam a concretização do projeto ético-político-profissional da categoria, na construção de uma nova ordem societária, com o envolvimento de sujeitos coletivos numa relação de troca de sabres. Assim, corroborando com essa prática, Oliveira e Silva, 2017, p. 166, afirmam que abre aspas, as pesquisas da neurociência contribuem significativamente para a educação frente ao processo de formação, comprovando cientificamente que o processo de aprendizagem verídica se estabelece por meio de ações e metodologias horizontais no processo ensino-aprendizagem, dialogadas, ativas, onde o discente é protagonista e o docente mediador neste processo com a utilização de recursos artístico-culturais, músicas, teatros, poesias, atividades lúdicas, dinâmicas e desafiadoras. Fecha. Aspas. Pode-se citar um exemplo desse processo quando se realizava rodas e círculos para debater sobre as leituras sugeridas. Nesse momento, a docente da disciplina, juntamente com as estagiárias, estimulavam reflexões, através de questionamentos, com o intuito de instigar os, as, discentes a participarem de forma ativa. O processo de avaliação dos, as, discentes se deu de forma constante, através da participação durante as aulas nas atividades sugeridas, além das alternativas por uma prova final ou a realização de um trabalho sintetizando todo o conteúdo da disciplina. A opção por essa forma de metodologia avaliativa também foi uma escolha conjunta entre docente, estagiárias e discentes, e estes últimos poderiam optar entre a prova ou o trabalho escrito, pois de acordo com Freire, 2003, p. 47 abre aspas, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou construção. Fecha aspas. Neste sentido, pode-se inferir que o estágio de docência alinhou-se às concepções freirianas, as quais colaboraram demasiadamente nas reflexões acerca de opções metodológicas e epistemológicas em que as práticas pedagógicas pudessem se dar de modo que facilitaram a comunicação, didática e interação permeando todo o processo de ensino-aprendizagem de forma crítica e coletiva. Para tanto, contou-se com o estímulo da participação constante, incitada geralmente a partir das rodas de conversa, dinâmicas sugeridas e demais atividades propostas e acordadas coletivamente com as turmas. Isto posto, este modo de conduzir a disciplina, equiparou-se ao que Freire, 2005, pressupõe: ensinar não é transferir conhecimento, e sim ensinar e aprender indissociadamente enquanto ser no mundo. Diferentemente das estruturas de ensino dominante e opressor que concebem o modelo vertical e hierárquico de ensino, considerado como educação bancária em que os, as, discentes seriam meras depositários da luz do conhecimento de outrem. Abre aspas, a, o educador é o que educa, os educandos, os que são educados, b, o educador é o que sabe, os educandos, os que não sabem, c, o educador é o que pensa, os educandos, os pensados, d, o educador é o que diz a palavra, os educandos, os que a escutam docilmente, e, o educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados, f, o educador é o que opta e prescreve a sua opção, os educandos, os que seguem a prescrição, g, o educador é o que atua, os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na atuação do educador, h, o educador escolhe o conteúdo programático, os educandos, jamais são ouvidos nesta escolha, acomodam-se a ele, e, o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que se opõe antagonicamente à liberdade dos educandos, estes devem adaptar-se às determinações daquele, j, o educador, finalmente, é o sujeito do processo, os educandos, miras objetos, fecha aspas, Freire, 2005, p. 34. Afinal, ensinar é ato de amor, curiosidade, esperança, sobretudo, de reconhecimento do inacabamento e do condicionamento humano. Ensinar exige apreender o movimento da realidade, e imersos nela, estarmos disponíveis ao diálogo. Logo, se ensinar não é transferir, depositar ou apenas repassar conhecimento, é na verdade uma troca, um processo, uma construção. Construção esta que se tornou possível pela realização do estágio docente, em que muito se aprendeu ao se ensinar. Aprendeu-se a rever conceitos, a repensar metodologias de ensino, a explorar os conhecimentos das turmas e reconstruir os nossos a partir de suas vivências. Tanto que foi possível, quando compreendemos que ao estudar-se, em sala de aula, sobre as expressões da questão social, que estas não estão distantes de nós, pelo contrário, fazem parte de nosso cotidiano e manifestam-se de forma latente na vida dos alunos e alunas e isto evidencia rebatimentos diretos no processo de ensino-aprendizagem. Diante deste contexto, durante as atividades desenvolvidas sempre em conjunto com a professora titular da disciplina, observou-se que existem desafios na prática da docência, assim como em qualquer outro espaço socio-ocupacional de atuação do a, assistente social, pois cada espaço apresenta particularidades. Nisto, reiteramos um dos desafios em destaque, ao tratarmos da relação com os as, discentes, percebemos as multifacetadas expressões da questão social, através de abre aspas desistência, absenteísmo, inadimplência, descaso com o conteúdo, estresse ao trabalhar algum tema barra assunto, o aluno pode estar vivendo a mesma situação, a não aquisição de material teórico, o aluno não tem condição financeira para adquirir o material solicitado, provocando uma defasagem de conteúdo e aprendizagem, o que provoca baixos resultados qualitativos de aprendizagem, fecha aspas, Carvalho Neto, Barros, Gasotto, 2011, p. 9. Essas questões podem se manifestar na sala de aula e dificultar o processo de ensino-aprendizagem, e cabe ao assistente social docente estar atento para reconhecer essas situações e procurar desenvolver estratégias que possam contribuir para atenuá-las. Neste caso, o estágio em docência proporcionou um momento de demasiada aprendizagem, de reconstrução, pois através do planejamento de cada atividade e a partir do contato com as turmas, que se percebeu as reais demandas, dificuldades e necessidades as quais incitaram o desenvolvimento da criatividade, recriando, refazendo e repensando didáticas e metodologias de ensino, a fim de lidar e despertar o interesse daquela turma específica e a realidade social apresentada. abre aspas, a experiência de preparação das aulas, através da leitura, do pensar, a dinâmica das aulas é muito importante no processo da monitoria, por configurar um espaço privilegiado na vida acadêmica que possibilitará, ao aluno, a criação de vínculos diferenciados com a universidade, com o conhecimento e com as questões educacionais, Guedes, 1998, fecha aspas, Souza, Cândido, 2016, p. 6-7. Entretanto, esta prévia preparação é uma organização programática exposta a mudanças, ou seja, trata-se de um planejamento mais a nível de conteúdo, didática e metodologia, afinal, as reais demandas vão ser suscitadas no ambiente, na sala de aula, no encontro com os sujeitos. Tanto que, é importante observar a heterogeneidade dos, as, alunos, as, pois segundo Carvalho Neto, Barros e Gasotto, 2011, os mesmos podem ser oriundos de escolas públicas, cujo ensino foi fragilizado, ou de programas de aceleração de aprendizagem, a exemplo do Educação de Jovens e Adultos, EJA, e até mesmo porque estiveram fora da sala de aula por anos. Estas e outras informações podem apontar o perfil dos, as, discentes e revelar o que está por trás de dificuldades em acompanhar as discussões. Além disso, é necessário observar a relevante parcela de alunos, as, que trabalham e barra ou exercem papéis sociais, como estar na condição de pais, mães, enfim, que exercem, concomitantemente, diversas funções. Isto evidencia que o, a, docente precisa estar atento para perceber as multifacetadas formas de manifestação da questão social dentro da sala de aula e estar preparado para lidar com elas, seja através de orientações sobre serviços públicos de saúde, de assistência social, dentre outros, ou mesmo para uma acolhida diária e escuta qualificada que possa fazer toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. No estudo em tela, referente à Unesp, que é uma instituição pública e disponibiliza o acesso a bolsas de auxílio estudantil e outras formas de minimamente garantir a permanência estudantil, conta com um setor de atendimento médico gratuito aos estudantes, refeitório com opção de bandejão de custo acessível, moradia estudantil para alunos, as, de baixa renda, centro de convivência infantil para estudantes e funcionários com filhos, as, e apoio jurídico estendido à comunidade. Embora tenha sido sinalizados estes facilitadores, não se desconsidera os desafios impostos pelo desmonte de direitos que impactam demasiadamente na área social, na educação e demais áreas, inviabilizando a ampliação e mesmo a garantia dos auxílios, que estão cada vez mais seletivos, reduzidos e com condicionalidades justamente sob o intuito de não contemplar todas as pessoas, uma vez que é necessário que o, a, estudante se ajuste numa perspectiva cartesiana positivista, dentro de critérios altamente normativos. Mesmo assim, aqueles que se encaixam nos critérios determinados, por questão de insuficiência de recursos, muitas vezes, não serão contemplados. Em síntese, somente foi possível a aproximação com estes e outros dilemas presentes no universo da academia, fazendo parte do mesmo. Ir além do cumprimento das exigências em créditos de disciplinas e de atividades complementares, a vivência do estágio docente, propiciou uma ampliação da visão do espaço da pós-graduação como importante momento de formação de docentes em serviço social, pois, abre aspas, neste intercâmbio entre o cotidiano da prática e a vivência acadêmica encontrasse um momento ímpar, capaz de potencializar a compreensão crítico-reflexiva sobre o compromisso ético-político, as dimensões teórico-metodológica e técnico-operativa. O estágio constitui um espaço central na formação, devido sua capacidade interventiva, propositiva e investigativa, fecha aspas, Souza, Cândido, 2016, p. 9. Contudo, percebe-se a falta de espaços ou disciplinas que viabilizem este intercâmbio da prática na vivência acadêmica. E esta ausência de espaços de formação para a docência, somado ao incipiente arcabouço teórico-metodológico, pode ocasionar insegurança decorrente da não aproximação com o estágio de docência. Por conseguinte, esse campo de atuação acaba ficando reservado para o aprender fazendo durante o estágio ou a própria inserção inexperiente neste espaço, sendo que o mesmo poderia garantir um processo de preparação, habilitação e qualificação à docência. Abre aspas, diante do exposto, o estágio de docência compõe um espaço de construção de sabers para a ação educativa, portanto direciona o futuro docente mestre e barra ou doutor na sua trajetória no contexto da docência universitária no âmbito das pós-graduações stricto sensu, uma vez que adentra a esfera da sala de aula como meio fundamental para a formação, vinculação de sabers e identificação com a referida profissão, fecha aspas, Oliveira, Silva, 2017, p. 166. O estágio docente é o momento de expor, dividir, trocar e compartilhar todo o conhecimento adquirido ao longo da formação, assim como é um espaço contínuo do processo de aprendizagem. Assim, também concordamos com Oliveira e Silva, 2017, p. 164, sobre a dimensão do abre aspas discente como ser ativo e central no processo de aprendizagem e o docente como mediador das relações no processo educativo fecha aspas. Estas posturas revelam que a categoria deve estar atenta a desvelar a realidade social complexa e contraditória em todos os espaços socio-ocupacionais. Logo, o espaço de formação de profissionais deve ser igualmente considerado enquanto locus de aproximação dos, as, discentes, sujeitos históricos com potencialidades, que também poderão realizar futuramente o exercício da docência. Nisto, faz-se fundamental que as ações tanto na graduação, quanto na pós-graduação se direcionem legalmente pelas conquistas da profissão dispostas na Lei nº 8.662/93 de Regulamentação da Profissão de Assistente Social, pelas diretrizes curriculares, 1999, o Código de Ética e dessa forma, vinculadas ao Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social, o qual orienta a atuação profissional e referências no âmbito político e ideológico da categoria, expressem o compromisso com a classe trabalhadora, bem como com a formação dos, as, discentes, e por conseguinte, a formação dos mesmos para a docência. Para tanto a formação de discentes críticos, criativos e propositivos exige uma formação docente que prepare e qualifique ainda mais o olhar dos, as, profissionais para o ato de educar, enfim, para esta interação dialógica complexa e extremamente importante para a formação de profissionais que compreendam o ensino-aprendizagem em sua totalidade, em sua dimensão transformadora e libertadora. Neste sentido, acredita-se que a pós-graduação é um espaço de formação de docentes em serviço social e deve propiciar reflexões e capacitações voltadas ao preparo para um ensino qualificado que considere todas as questões mencionadas, pois assentimos com Oliveira e Silva, 2017, p. 162, que abre aspas o ato de ensinar compreende para além do saber com profundidade e especificidade o conteúdo a ser ministrado, enseja também como o conteúdo vai ser estruturado e desenvolvido de maneira a fomentar e perpetuar a criticidade, criatividade, interação e a indagação no processo de aprendizagem frente às questões didático-pedagógicas, ou seja, aflora a necessidade para além dos aportes constituintes quanto à titulação do docente para o exercício da docência universitária fecha aspas. Desta forma, o ato de ensinar também compreende considerar a história singular de cada discente, conectando-a em sua dimensão de particularidade e universalidade. É saber e propiciar uma didática que possa interagir com a turma de modo a trazer elementos de sua realidade, de sua história. Afinal, os sujeitos não são pessoas desprovidas de conhecimento e vivências, possuem uma cultura, pré-noções, relações sociais e experiências diversas que o, a, docente pode explorar positivamente no sentido de desmistificar, construir e reconstruir conhecimentos coletivamente. Abre aspas, os homens são seres da praxis. São seres do que fazer, diferentes, por isto mesmo, dos animais, seres do puro fazer. Os animais não ademiram o mundo. Emergem nele. Os homens, pelo contrário, como seres do que fazer, emergem dele e, objetivando-o, podem conhecê-la e transformá-la com seu trabalho. Daí que não sejam possíveis a manipulação, a sloganização, o depósito, a condução, a prescrição, como constituintes da praxis revolucionária. Precisamente porque a ação da dominadora abre aspas, Freire, 2005, p. 70. Complementa-se com Freire, 2005, que o ato de ensinar também é praxis revolucionária e antagônica imposto pelas elites dominadoras, portanto, consoante a teoria social crítica que norteia o serviço social e reforça o projeto ético-político profissional a partir do direcionamento a uma nova ordem social. Em suma, tais reflexões pretendem incitar debates e ações objetivas e concretas para a preparação à docência, principalmente no espaço da pós-graduação, compreendendo-o como locus propício para realizar esta qualificação através do estágio docente. Estágio docente enquanto módulo fundamental e que deve ser incentivado para rompermos com as formas autoritárias de ensino. Formas despreparadas e distantes do movimento do real. Pois assim como ao lastro conservador da profissão, o qual atua como miras exequiaters pragmáticos de políticas públicas, há também docentes despreparados que diante da cotidianidade perversa e sucateada, reproduzem o que Freire, 2005, p. 33, aponta como uma narrativa desconectada da totalidade, uma verbosidade vazia e irreflexiva da transferência passiva pela educação bancária. abre aspas, cuja tarefa indeclinável é encher os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que significação e, assim, melhor seria não dizê-la, fecha aspas. E esta forma de educar só vem corroborar que o ensino-aprendizagem precisa ser debatido e modificado, podendo se materializar positivamente a partir do preparo e qualificação dos, as, discentes, e com experiências propiciadas através dos estágios onde poderão se aproximar desta realidade e contribuir com a formação de discentes compromissados com o projeto ético-político profissional, bem como, preparar-se e habilitar-se ao ensino enquanto docente crítico, criativo e igualmente propositivo. Neste sentido, propomos a inserção de disciplinas que contribuam com o processo de reflexão teórica nessa área de atuação do a, assistente social, desde sua formação na graduação, mas principalmente nos cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado. Notas finais. Compreende-se que o exercício do estágio de docência faz-se imprescindível para a formação profissional, tendo em vista a educação como uma dimensão que constitui a profissão. Evidencia-se através desta experiência do estágio docente que a dimensão educativa do serviço social deve estar presente na comunicação, informação, linguagem, intervenção, assim como no compromisso ético e político com a classe trabalhadora. Dessa forma, a dimensão educativa não é restrita ao universo acadêmico, embora seja igualmente importante e por tal necessita de preparo e qualificação dos, as, discentes para o exercício da docência. Esta experiência profícua possibilitou perceber o estágio de docência enquanto espaço essencial para o processo de aprendizagem acerca do trabalho docente, além disso, compreender o quão fundamental é o ato de ensinar para a troca e humanização das relações, pois o estágio docente pode propiciar o estreitamento dos laços, tanto discente supervisor, a, quando discente pós-graduando e discente graduando, inclusive, na identificação das diversas facetas e expressões da questão social também. Presentes em sala de aula na vivência de cada aluno, a, que precisa de acolhida e escutada de forma qualificada. Também foi possível notar as dificuldades advindas de todo um processo de sucateamento e precarização do ensino fundamental e médio, muitas vezes, refletida em dúvidas básicas na sala de aula que precisavam de ser trabalhadas afinco ou nos fizeram repensar a didática. A desfecho, concorda-se que abre aspas ao apreender a complexidade dos processos de produção e reprodução do conhecimento, é possível romper com o cenário aparente em direção da essência dos fenômenos que se apresentam no cotidiano, fecha aspas, Souza, Cândido, 2016, p. 3, ou seja, é possível desmistificar a ideia de incapacidade do indivíduo, para assim imprimir uma cultura acadêmica que valore as potencialidades dos estudantes sem deixar de compreender a dinâmica sócio-histórica em que estão inseridos, à luz de um sistema educacional, de acordo com Freire, 2005, denominado bancário, sendo aquele que deposita seu saber numa relação acrítica, ou seja, perpetua-se um sistema vertical de ensino em que não é interessante a integração discente-docente, muito menos, formas mais humanizadas e horizontais de ensino que de fato promovam a dialogicidade da reflexão crítica e construída conjuntamente. Portanto, considera-se que o estágio de docência contribuiu demasiadamente para o processo de ampliação do conhecimento, desenvolvimento de habilidades e aproximação da prática docente em serviço social, também auxiliou com o processo para adquirir conhecimentos sobre a prática pedagógica, a didática e os métodos utilizados e construídos e reconstruídos tendo em vista a dinamicidade da vida acadêmica, e por fim, compartilhar experiências/conhecimentos adquiridos na trajetória acadêmica. Neste sentido, afirma-se categoricamente que o espaço da pós-graduação pode possibilitar a formação de docentes em serviço social. Reforça-se neste estudo compreendido por uma experiência, a necessidade de introduzir disciplinas sobre didática e metodologias de ensino, visando o desenvolvimento e contribuição para o processo de ensino-aprendizagem, cuja opção metodológica e epistemológica compreenda o ato de ensinar como ato de amor, diálogo horizontal e crítico, sobretudo, construído coletivamente. Referências. Brasil, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23/10/1996. disponível em http://www.planalto.gov.br/civil-03/leis/l9394.htm acesso em 20/2020. Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Portaria número 76, de 14 de abril de 2010. Aprova o novo regulamento do Programa de Demanda Social Constante do anexo a esta portaria. Diário Oficial da União, Brasília, DIF, 19 de abril de 2010. Disponível em http://www.franca.unesp.br/home/pios-graduacal/bolsa-dies-portaria-76.pdf. Acesso em 14 mar 2018. Carvalho Neto, Cacildo Teixeira de Barros, Jaqueline de Melo, Gasotto, Mireille Alves. A docência em serviço social, espaço de atuação profissional. Camine, Caminhos da Educação, Franca, V3, P116-201. Disponível em https://os.franca.unesp.br/index.php/caminhos/article/viofile/463/457. Acesso em 02/2020. Conselho Federal de Serviço Social, Código de Ética do / Assistente Social e Lei 8.662/93 de Regulamentação da Profissão. Desed Revi e Atual Brasília, DIF, 2012. Disponível em http://www.cfes.org.br/arquivos/cep/site.pdf. Acesso em 04/2019. Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia, Savers Necessários à Prática Educativa. 25 ed. São Paulo, Paz e Terra, 1996. Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia, Savers Necessários à Prática Educativa. 27 ed. São Paulo, Paz e Terra, 2003. Freire, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 42 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2005. Yamamoto, Marilda Vilela. O Serviço Social na Contemporaneidade, Trabalho e Formação Profissional. 11 ed. São Paulo, Cortês, 2007. Yamamoto, Marilda Vilela, Carvalho, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, Esboço de uma Interpretação Histórico-Metodológica. 40 ed. São Paulo, Cortês, 2014. Martins, Rosana Aparecida de Souza. Docência em Serviço Social, Reflexões sobre o Exercício Profissional do Assistente Social, Serviço Social e Realidade, Franca, V15. N1, P203-226, 2006. Marx, Karl, Engels, Friedrich. A Ideologia Alemã. Tradução, Álvaro Pina. São Paulo, Expressão Popular, 2009. Oliveira, Josiane Julião Alves de Silva, Paula Ravagnani. Formação de Assistentes Sociais Críticos e Criativos, Relato de Prática no Âmbito do Estágio de Docência. Textos e Contextos, Porto Alegre, V16, N1, P160174, 2017. Disponível em http://revistaselectronicas.pucrs.br/fes/os/index.php/fes/article/view/27820. Acesso em 16 mar 2020. Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Instrução Normativa de N. Janeiro de 2018, Concessão da Bolsa CAPES Demanda Social Franca, SP, 2018. Disponível em https://www.franca.unesp.br/home/pios-graduacal/cervicosocial/instrucal-normativa-bolsa-caps-dies.pdf. Acesso em 20/2019. Souza, Bianca Martins de Cândido, Jéssica das Graças Machado. O Exercício da Docência, Formação Acadêmica e Profissional em Serviço Social, Reflexões acerca dos Desafios à Monitoria na Disciplina de Supervisão Acadêmica de Estágio. IN, Congresso Estadual de Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro, 2, 2016, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro, CRES/RJ, 2016. disponível em https://www.cresce.org.br/wp-canutenet/uploads/2016/05/059.pdf. Acesso em 10/10/2018. Unesp. Resolução Unesp número 04, de 22 de janeiro de 1997. Alterada pela Resolução 78/2002. Regulamenta os estágios de docência de alunos de pós-graduação nos cursos de graduação da Unesp. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 23/1997. Disponível em http://www.franca.unesp.gr/home/pio-graduacal/cervicossocial/estagio-docência-resolucal-unesp.pdf. Acesso em 14/2018. Unesp. Resolução Unesp número 78, de 5 de setembro de 2002. Altera a Resolução Unesp, 4/97, que regulamenta os estágios de docência de alunos de pós-graduação nos cursos de graduação da Unesp. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 6/7/2002. Disponível em https://www.unesp.gr/home/prop/resolucoesifem78-2002/sublinhado-altera-sublinhado-resolucal-sublinhado-4.97.pdf. Acesso em 14/2018. Unesp. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Norma para concessão da Bolsa Demanda Social CAPES. Alteração aprovada na reunião da Comissão de Bolsas em 11 de junho de 2014. Franca, 2014. Disponível em http://www.franca.unesp.gr/home/pio-graduacal/cervicossocial/normas-para-de-bolsas-revisadas.pdf. Acesso em 10/2019.